saudade bateu forte, eu resolvi te escrever. Só agora, aqui, bem longe de você, foi que eu pude perceber como és importante pra mim. Então me diz, como é que estão as coisas por aí? Eu sei que você assumiu seu compromisso, mas quem está sofrendo é seu filho com isso. Talvez você não saiba disso. Eu não tenho o seu telefone, mas o endereço eu consegui com muito sacrifício. Eu espero que estas linhas venham te encontrar, gozando de paz, amor, saúde e felicidade. Tô com saudade. Não sou apenas um remetente, sou um filho carente que sente a falta da mãe. Olha mãe, eu continuo com dificuldades pra me levantar, mas todos os dias eu não deixo de ir trabalhar. Estou comprando um carro novo e acho que as coisas por aqui vão melhorar. Não estou na pior e nem no mar de rosas, pode acreditar. Estou traçando algumas metas, se tudo correr bem, pra ir te visitar no fim do ano ou quem sabe no ano que vem. Tô torcendo pra que as coisas corram tudo bem, a senhora sabe muito bem. Outro dia eu ouvindo uma bela canção, lembrei-me de você, doeu meu coração. Não consegui me controlar, eu comecei a chorar. Eu te amo mãe, mais do que você possa imaginar. Hoje eu vou cantar para você. Precisa se preocupar, eu continuo dirigindo devagar, continuo indo para a igreja, estou firme no evangelho, agora eu encontrei meu refrigério. Eu te peço perdão pelas rebeldias que um dia eu cometi, e pelas noites que você ficou sem dormir, esperando por mim. Você era e ainda é muito preocupada comigo, os lugares onde eu estava, as pessoas com quem eu andava. Aliás, você nunca dormia enquanto eu não chegava, sempre estava acordada. Muitas vezes era tarde para o jantar, e você me dizia, filho, jante, mas descanse antes de deitar. Sempre foi uma boa mãe, sempre soube se sair de todas as situações. Mãe, você me trouxe ao mundo, deu alegria pra mim. Às vezes eu pergunto, oh mãe, será que eu mereço tanto amor assim? Hoje eu vou cantar para você, mamãe. Sublime dos ideais, não usa muito a razão, usa mais o coração. Essa paz que ressuscita o amor. Me lembro, mamãe, quando fui preso, mamãe, de bobeira. Eu não esperava ser tratado daquela maneira. Era só suspeito, eu não devia nada. Você sabia que eu não entrava em parada errada. Enfrentar o delegado, o carcereiro era folgado. Eu apanhei pra caramba, nunca vou me esquecer. Mas você estava lá para me defender. Foi humilhada e xingada pelo delegado, só porque falou que eu não era tudo aquilo que ele estava pensando. Mas com todo o sacrifício, acabaram me liberando. Tô te devendo essa, mãe, muito obrigado. Hoje eu vou cantar para você, mamãe. Sei que você é a coisa mais bela que nasceu.